520, boa noite, Aracaju autorizado, nível 190, decolado aqui, sono zero, após decolagem, primeira curva esquerda na subida Conde, aciona 5404 e o controle 120, decimal 8. Alustan, 3520 para Pushback Instrumento, posição 2. Livre, puxa, chama táxi 3520. Boa, 973, bom dia pra você. Autorização, 1201, pra cópia. Você tem alguma chamada, então, tentar na hora. Padrão, boa, 1973. 1973, pra você. Autorização, agora. Autorizado, nível 360, decolada pista no zero com primeira curva direita, subida da El Leda Mótiva, intercepto CT Zulu no zero, até Tango Bravo F e após conforme a rota. Aciona 5410, controle 120, decimal 8. Correto no 173, chama pronto para o estacionamento no 09. Graças a Deus. Yo soy Miguel Fernando, 4 horas. 3520, livre táxi, parte principal e Índio, ponto de espera com Rio Nano 895, ajuste no 095. Livre táxi, ponto de espera da 10, quando lá de 295, bora. Controle Salvador, bom dia, 130 na noite, 130 2000 pés, autorizado em Duna, 2000 pés, autorizado em Duna. 2000, autorizado em Duna, 3816, confirmado, ajuste de 16. 015. Salvador, é o San Mike, que chegou na posição 14 do Bationo. 6, controle 120, decimal 8. 108, obrigado. Controle, o San 3520, cruza 2000, solicita a direto conde. 20, contato para 190, direto conde. Para 190, direto conde. 3520. Reboque, repórter no término. X-Ray Golf, repórter no término. Muitíssimo obrigado. Bom, 1173, livre puxa no táxi. Mike X-Ray Golf, aeronave do Gate 9, foi autorizada a emissão push, ordena com a equipe para não interferir com a mesa. Positivo. Estou falando com a equipe do sol que nós tentamos passar a cauda para baquear no 0, no 1-0, vigente. Lado ponte, é, San 3520. Puxa 1173, aeronave já passou. Salvador, é o Yukiak? Decolou 0214, diagonal 17, diagonal 27, estimando o pouso Aracaju ao 59. Obrigado, comandante. Obrigado. Por favor. Plano 73, visitar parte principal e Índia, ponto de espera pouso no 895, ajuste no 095. Salvador, Oceano 3520. Siga. Nivelou 190. Quente. Mantém sua escuta? Não, aqui é 195. Ativo. Boa noite, meu bom. Bom, 173, balança linda, cola piscina 0, vento 080 graus, 059. Serviço radar encerrado, chame controle Aracaju, frequência 120.3. Obrigado, bom dia. Estabilizou, tá 38 no meio. Torre 198, decimal 95. 895, obrigado. Colou 38, controle 90, 08. 08, boa. 173. Controle Salvador, 173, boa. Cruzar, 14007. 1143, 1173. Contato radar, subam 360, via 10. Confirme, foi autorizado 38. Ou melhor, 360 inicialmente, o nono 73. Salvador, bom dia, tá 38 no meio, estabilizado, passando sempre. 38, 1 no meio, bom dia, livre pouso, pistão no zero. Bom, sistema olhado, vento 100 graus, com 3 nós. Livre posição 3, 8 também. O 173, entendo que o senhor está solicitando nível 380. Confirme o 173, o nível 380 seria o ideal. Tá de autorização. Obrigado. Thank you. o 73 Centro Recife não autorizou o 380. Sim, atenção 360, o 917. Tem 38 no meio, solo 42, direita, Alfa e Juliette, Guia 02. Direita, Alfa Juliette, 02, tá 38 no meio. Cruza 1-8-0, 1-9-7-3. Confirme 1-2-5-1-1-7-3. Ativo, 1-2-5-1. Charlie Salvador, Golfo, Tango, Quebec. Golfo, Tango, Quebec, prossiga. Bom dia, senhora. Golfo, Tango, Quebec está aqui no pátio 3, posição 2, Romeu. Solicito autorização de reboque até a ponte 9 do pátio principal. Autorizado, reboque, Golfo, Tango, Quebec, reporte interno. Perfeito.